ela erra e o Cacá corrige, mas o erro ficou muito engraçado. Vamos ver. Para obter um acabamento brilhante num espelho, aplique algumas gotas de álcool metálico, num pano úmido, de álcool metálico. Ai, meu Deus, diretor Carlos Matias. Quando a gente ouve a voz do Cacá, metílico. Ai, meu Deus do céu. E temos aqui a nossa grande Ermelinda Rita. Cadê Ermelinda, você? A Ermelinda é engajada na luta pela preservação da AIDS. Vamos lá. Para lembrar o Dia Mundial de Combate à AIDS, Secretaria Estadual de Saúde pelo Ministério da Saúde, sobre a prevenção da AIDS, que só na América Latina contaminou 200 mil pessoas este ano. Deu até uma cilada. Palavras parecidas, então. É. Na rapidez dança. E agora temos aqui sacada do programa do Antônio Carlos. Ah. Antônio Carlos conversando com o pai Vanderlei. Pai Vanderlei, não é o Vanderlei Luxemburgo, não. Ah. Nem o Vanderlei Cardoso. Aham. Pai Vanderlei jogando buses no programa do Antônio Carlos. Ah, meu Deus. O Antônio Carlos cobra dele. O Antônio Carlos, no dia seguinte dessa gravação aqui, o Antônio Carlos falou: vê lá se tu vai fazer igual o pai Vanderlei fez ontem aqui no programa. O Antônio Carlos falou: vamos ouvir a gravação do pai Vanderlei acertando na bucha. Um grande prazer que o pai Vanderlei jogou, está participando novamente do seu programa. Dá pra chover nos búzios aí, quem vai vencer esse jogão? Dá sim, pai Carlos. Vamos ver pra... que os búzios... Búzio responde na batata mesmo? Quem responde pelos búzios são os orixás. Já tem aí o resultado? Dando aqui Vasco ganhando. Vasco vencendo. Vasco vencendo. Quer dizer que o Vasco vai vencer o jogo de hoje? Vai vencer o jogo de hoje, sendo páreo duro. Tá? Páreo duro. Vasco vai vencer. Mas no final o Vasco vai ser o campeão. Isso, os Vasco ainda tendo a sua alegria. Perfeito. Viu? Não dá pra ver placar, não, né, pai Vanderlei? Não. Não dá, pai. Mas a vitória é do Vasco da Gama. É. Pai Vanderlei vai ficar aí um pouquinho na geladeira com as batatas dele, viu? Eu morri dele, porque no dia seguinte o Gelson falou não sei o que no programa, o Antônio Carlos falou assim: não vai fazer igual o pai Vanderlei fez ontem. Agora tem uma aqui fantástica, do nosso grande Robson Aldir. Robson Aldir. Tudo enrolado no programa do Haroldo de Andrade, e o pior é que ele tenta se justificar, o Haroldo diz: não, essa não, pô. Vamos ver lá, vamos ver lá, Paulinho. Tem problema, não é, Robson? Pois é, Haroldo, o que mais se temia acabou acontecendo. Funcionários da Cobra, a direção da empresa chamou a polícia militar e duas pessoas acabaram presas, detidas, por abuso de autoridade, ou melhor, contornar aquela situação. Tá nervoso aí, você tá nervoso também? Viu a palavra agora, que coisa, primeira vez que acontece. Mas estão detidos. Não é a primeira vez. Acontece com qualquer um frequentemente. Não é a primeira vez nada, não. O Haroldo tá no meio lá, ele fala: é a primeira vez que isso acontece, Haroldo. Não, não é a primeira vez, não. Agora tem uma aqui maravilhosa, babá, do nosso grande Genilson Araújo, babá. Só pra pensar, ele queria falar abuso de autoridade, né? É, exatamente, é. Ah, sim. Então, desrespeito à autoridade ou abuso? Não, desacato à autoridade. Desacato à autoridade. É, então os funcionários estão sendo acusados de desacato à autoridade. Ah, então tá certo. Tá aí certo. Ele não acertou de jeito nenhum. Agora temos aqui o grande Genilson Araújo. Grande Genilson. Que sempre me liga depois do jogo do Vasco, nessa última agora não ligou. Então, nosso repórter aéreo, babosa, o que acontece aqui nisso que vocês vão ouvir é o seguinte: o Genilson Araújo está fazendo um flash, ele está entrando ao vivo no jornalismo aqui da rádio, e o helicóptero bate numa gaivota. Ih, meu Deus. E quando acontece um negócio desse, né, uma colisão dessa, o impacto é uma coisa incrível, né? Então o Genilson Araújo está voando com o helicóptero, acontece a colisão durante o flash e ele fica alucinado, porque faz um barulhão danado, né? E o susto que a pessoa leva dentro do helicóptero. Então o Genilson passa isso no ar. O que tinha que dar, ela ficou um tempinho ali, acabou provocando algumas detenções. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Que vida é essa que eu levo? Pegamos uma gaivota aqui agora. É um susto, meu amigo, que você não queira saber. Ah, meu Deus do céu. Que vida é essa que eu levo? Vou ficando por aqui, Genilson Araújo, da unidade aérea, abastecendo você com informações sobre o trânsito. Beto, caminho de casa, Beto. Reportei esse susto. Vambora, vá porra que eu... Vá porra que...